Farofa WA. É isso aí, farofeiros, está começando o Farofa WA agora, hoje dia 7 de março de 2017, terça-feira, e estamos aqui com a Jéssica Caipirinha hoje, então se liga aí que vai ser bem divertido, fica aí com a gente, estamos de volta já já. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. E aí, galera, hoje eu tô na bancada. Vamos lá. Há pessoas que amam o poder e outras pessoas que têm o poder de amar. Que bonito. Bonito, bonito. O que tu achas, Angélica? Tu tens o que tu achas? Quem é você? Quem é você? Quem é? Uma convidada que fala um bocadinho de maneira diferente. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Sim, chega sim. Sou novata aqui. Então tá certo. A gente tá aqui com a, também na nossa bancada tá a Raquel Miranda, portuguesa. Com certeza. E, então vamos com nossos anunciantes e já já a gente volta com mais Farofa da Way. Ok. Always put some farofa, man. Quer saber o segredo para manter seus cabelos lindos e saudáveis neste verão? G&Co Hand Beauty em Atadeo. Alta qualidade e ofertas fantásticas para nossas queridas clientes. Em janeiro, 20% de desconto em todos os serviços. Para agendar seu horário, ligue 93303324, 93303324, ou acesse nosso Facebook page G&Co Hand Beauty. Quer melhorar o seu inglês e se preparar para as oportunidades? A Payroll Training Services. Cursos intensivos para IELTS e PT. Visite nossa página no Facebook para maiores informações. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Tiago? Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua personal travel manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então, vamos farofar. Ela é empreendedora, promoter de festas, shows e eventos. Jéssica Caipirinha! E aí, Jéssica, tudo bom? Era, tudo ótimo. Vamos que vamos farofar. Vamos farofar, então? Tomei umas caipirinhas já, hein? Tô preparada. Muito bom. Estamos em desvantagem. Se eu soubesse, eu trazia. Eu podia trazer aqui ao vivo. Próxima vez que me chamar, eu faço pra você ao vivo. Combinado. É, Jéssica, de onde que surgiu essa ideia de promover festa aqui na Austrália? Nossa, história longa. Porque, na verdade, eu já fazia festa no Brasil, né? Há muito tempo. E sempre gostei, sempre fui muito festeira, na verdade, né? Você é onde? Do Brasil? Oh, de Brasília, capital. Legal. Então, rock ia pra muita roll. Festa, gostava de festa, gostava de rock and roll, música eletrônica. Na verdade, eu adoro música eletrônica. E comecei a conhecer uma galera na minha faculdade que também fazia festa. E a gente era o DCEC, chama, né, Diretório Central dos Estudantes. Então, trabalhava com política na época. E aí a gente começou a fazer festa pra faculdade, assim, festa universitária. E aí começou a bombar as nossas festas. A gente chegou a trazer várias bandas de fora. Trouxemos Fala Mansa, que a gente trouxe bastante. Foi um dos shows, inclusive, mais bombados, assim, que a gente fez. E aí comecei a trabalhar como promotora de festas de música eletrônica. Promovia na rua, depois comecei Dogueu. Depois comecei a trabalhar na produção e fui aumentando, assim. Conseguiu terminar a faculdade? Formei em psicologia. Você já sabia. É, e tem, as pessoas acham que não tem a ver com o evento, mas tem tudo a ver, na verdade, né? Tem a ver com tudo, né? Tem, porque você tem que estar lidando com pessoas o tempo todo, né? Mas eu te perguntei se você conseguiu terminar a faculdade, porque eu lembro da galera do DCE, da minha faculdade... É loucura. Loucura, né? Pra poder de manhã cedo, tá na aula e tal. E além disso, eu ainda fazia estágio de psicologia. E trabalhava na Secretaria de Justiça também, então eu fazia bastante coisa. Nossa, a gente tinha gosto, não cansa. A gente ainda tinha uma empresa que fazia carteirinha de estudante na época, era bem loucura, assim. E, inclusive, a gente tinha uma rádio. Ah, que legal. Chamava Sonora FM, 93.7. E eu fazia um programa que chamava Atemporal. Tocava músicas de anos 80 e 90. Então sempre fazia, foi ligada coisa com música, sempre, shows, sempre com cultura, e... show, entertainment, sempre. E aí, chegando aqui, eu já vinha com essa ideia de caipirinha, né? Já tinha essa ideia de fazer a caipirinha. Mas você veio por quê? Por que você parou em Perth? Eu acho não. Eu vim porque, primeiro, quando você faz a pesquisa, você vai naquelas agências lá, né? Você vai um monte de agência. E aí, eles ficam te falando qual que é o melhor país. Eu não sabia se eu ia para os Estados Unidos, se eu ia para o Canadá, se eu ia para a Austrália, para onde que eu ia. Eu não tinha a menor ideia. Eu só sabia que eu queria sair do país e aprender inglês. Que essa foi a minha maior necessidade na época. Eu senti quando eu estava fazendo minha thesis, como é que fala em português? Minha monografia. E meu supervisor na época me mandava um monte de artigo em inglês. E eu ficava, cara, não sei inglês. E ele falou, né, too bad. E aí eu falei, bem, depois que eu me formar eu vou aprender inglês, então. E aí eu fui, eles me indicaram a Austrália. Falaram que a Austrália na época tava em crescimento. Era que ano isso? Isso, mas das cidades mais... Em 2012. Ah, 2012. E aí falaram que era uma das coisas mais fáceis, uma das cidades mais fáceis de, na época, né? De conseguir trabalho sem inglês, que também não tinha muita concorrência. Falou do clima, que o verão é quente, praia, tudo. Eu falei assim, então ótimo, pra lá que eu vou. Ótimo. Então, tu pensaste, bem, Perth é a cidade em que eu vou viver os meus próximos anos. Vou abrir uma empresa, vou começar a organizar eventos lá, noutra língua. E, portanto, consideras-te uma pessoa empreendedorista? És uma pessoa empreendedorista, empreendedora. Ai, já nem sei. Português. Inglês, já nem sei. Empreendedora. Eu me considero, porque eu acho que assim, eu sempre tive um business de alguma coisa, né? Por mais que eu trabalhava assim, fazendo estágio, porque tinha que fazer, era obrigatório, né? Na área de psicologia, a gente tem que fazer. Uhum. Eu cliniquei também uma época, mas eu sempre tive aquela coisinha do outro lado ali, que era meu business de carteirinha, DCE, vamos fazer isso, e vamos trabalhar com evento. E tava sempre envolvida com isso. Então eu me considero empreendedora. Mas quando eu cheguei aqui, eu não sabia que, na verdade, eu ia ter uma empresa. Eu vim com a ideia de fazer uma festa, um festival chamado Caipirinha. E eu vim sabendo que eu ia ser cleaner, né? Porque eu não tinha inglês nenhum. Então eu tava preparada pra ser o que for. E eu conversei com algumas pessoas. Todo mundo me falava que os empregos mais fáceis de arrumar quando você chega aqui é cleaner, ou hospitality, ou... E que paga, né, bem, dishwasher, né? Que paga bem. Eu falei, vamos limpar privada. Se tiver que ser, a gente vai. E aí, como é que foi? Você ficou quanto tempo fazendo... Limpei privada 2 anos. 2 anos e meio. Então eu limpei bastante. Limpei o prédio da Shell na época. Na cidade, foi meu primeiro emprego. Cheguei aqui com a primeira semana, já arrumei esse emprego, trabalhava 2 horas, morava em Bacendim, era uma correria, porque eu estudava na TAFE, e aí eu pegava trem, ia pra TAFE, aí saía da TAFE, e ficava 3 horas na CIT esperando pra começar meu trabalho. Eu trabalhava, chegava em Bacendim, sei lá, quase 30h, depois do trabalho, toda noite, assim. E eu morava com uma família australiana, chegava 21h, eles estavam dormindo, né, então eu tinha que entrar, assim, de mansinho. E aí trabalhei depois limpando escola, depois comecei a trabalhar casas também. Aí criei meu próprio business de cleaner e comecei a trabalhar por conta então própria. Então o primeiro business foi de cleaner. É, foi de cleaner. Ah, não estavas a montar service. O outro ao mesmo tempo, então não estavas a pensar nada relacionado com o business caipirinha? Não. Na altura não, nada? Até então eu não sabia que eu ia abrir a Caipirinha Entertainment. Então e não. Como é que foi depois a passagem? De passares de cleaner e trabalhares em limpezas, abris a tua própria empresa de cleaner, como é que foi depois para mudar para construís a tua própria empresa e começares a vender... Está entendendo ela? Estou entendendo. Okay. Moleza, pô. Moleza. Eu vou tentar falar bem devagarzinho. Eu achei a pergunta boa, inclusive. Na época, tinha uma festa que chamava Brasília Night. Acontecendo no Blackberries, antigo Blackberries, que hoje em dia nem existe, já mudou de nome várias vezes. Hoje em dia eu nem sei o nome mais do lugar, porque toda hora muda. Mas é ali na mesma rua da The Game, né? Do Eurobar, que também chamava Eurobar, que hoje em dia nem existe mais também. Até velho, hein? Tô ficando velho. E tinha essa festa brasileira que eu adorava. A gente ia, inclusive era toda quinta-feira. E eu ia sempre direto e dançava no palco e tava conversando com a galera. E aí eu conheci o Eric Namorato, que ele é DJ de música eletrônica, conhecido aí pela galera. E o Marcos Nério e o Naka na época. Marcos Nery, que fazia o Rapa Cover. E eles foram pro Brasil, né? Agora eles estão no Brasil. Mas eu conheci eles aí pelo Eric, eu falei pra ele que eu trabalhava com evento e tudo. Inclusive, fiz uma festa lá em casa, que deu mais 100 pessoas, deu polícia, deu um caramba. Se der tempo, eu posso contar isso daí. O Eric tocou. Então, aí pelo Eric mesmo, assim, a gente começou a conversar. E ele falou, vamos, ajuda a gente, né? A promover a Brazilian Night e tal. E eu, assim, eu comecei a fazer de graça, não recebia nada. Mas eu fazia porque eu gostava muito mesmo. E aí, eu fiz uniforme. Na época, tinha aquela lojinha que vendia as blusas, vestidos, tudo liso, assim, por $5, $6, chama, como é que é mesmo o nome da loja? Supre. Hoje em dia existe mas tipo assim, meio que tava falindo, né? Mas na época tinha um galpão enorme, em Osborne Park, e aí eu fui lá, comprei um monte de roupa, levei na printa, imprimi, Brazilian Night logo. Isso já é uma coisa, já foi uma coisa diferente dos outros promoters, né? É, que não tinha, eles não tinham isso. Daí eu botei, eu tinha várias amigas na época, botei uma em cada uma, falei, vamos vestir isso daqui todo mundo, e vamos pra festa sim. Elas, tá bom, e elas adoravam, né? Na época também tudo nova, você quer farrear, quer ir pra festa o tempo todo, é só isso que você pensa quando você chega aqui, né? E a gente ia, se divertia, ia pra praia às vezes, eu andava de patins na época, ia lá de patins, chegava lá de topinho, aí tinha uns festivais rolando na época, Sets on the Beach, que nem existe mais em Scarborough. Mas eu lembro da gente entregando água pro doidão, chegando na porta, assim, tipo, com a uniforme da Brazilian Night, e a gente começou a fazer umas coisas meio loucas, assim, pela Brazilian Night, sabe? Porque a gente gostava, não, nada de, ainda não pensando em nenhum empreendedorismo, porque eu gostava. E era tudo a comunidade brasileira, ou havia mistura de australianos, outras nacionalidades? Não, na época era 100% brasileiro. 100% brasileiro. Ainda hoje é o público é 90% é brasileiro, assim, né? Eu vou te falar que tá mudando, viu, Marcos? Tá mudando bastante, assim. Quando a gente começou, eu podia falar que era 90% brasileiro. Mas hoje em dia, dependendo da festa, por exemplo, o carnaval do ano passado, a gente teve, vou te falar, que foi quase pau-pau mesmo, assim. Brasileiro, ah, não, carnaval, tinha sim, 70%. Carnaval, sim. Mas as quintas-feiras também tá dando bastante gente de fora. Vamos dizer que talvez o quê? Uns 70% brasileiro, 80%? E pra noite brasileira ser boa, tem que ter muito brasileiro? Tem que ter brasileiro, né? Noite brasileira, sem brasileiro não há na Vibe, né? É a vibe, exatamente. Eu tenho, tem vários locais que me procuram, né? Vários venues que me procuram pra fazer festa brasileira. E eu falo pra eles, questão de dia de semana, né? Do brasileiro, trabalha com hospitality, então sexta e sábado é um dia difícil pro brasileiro ir pra balada, até porque aqui fecha 2 horas da manhã, o povo tá saindo do trabalho, não tem muito o que fazer. Ah, você pode fazer uma festa brasileira na sexta? Pode fazer uma no sábado? E eu falo, não. E eles não entendem, eu falo, porque não vai ter brasileiro, eu não vou conseguir trazer. Mas por que você não faz uma festa brasileira, tipo, com tema brasileiro? Mas por que você precisa do brasileiro? Foi porque eu falo, festa brasileira, sem brasileiro, não é festa brasileira. Então há bastante procura. Então há bastante procura. As pessoas pedem festas e vão e participam, há bastante procura. Tem. Então, e a nível de concorrência de outras empresas também de brasileiros que promovam e que ofereçam os mesmos tipos de serviço de promoter? O que a caipirinha tem que as outras não têm? O que a baiana não tem? Então, a caipirinha tem, assim, é a primeira empresa de evento brasileiro, né? Em Perth, assim, oficialmente empresa, né? De entertainment. A Brazilian Night, ela foi uma marca feita, mas ela não chegou a ser empresa, ela era o nome de uma festa que acabou virando uma marca pelos meninos, porque eles criaram uma página. Hoje em dia tem uma empresa que chama Bambu, né? Que é uma empresa nova, Bambu Productions, que chegou agora. Mas o que eu vejo a diferença entre nós também é porque a maioria das pessoas do Bambu Productions foi montada por um grupo de músicos que normalmente produzem festas que eles vão tocar. Né? Uhum. Então, a Caipirinha Entertainment, a diferença é, primeiro, pra gente ser a primeira empresa, a gente tem um diferencial porque a gente gosta de criar conceitos, né? Então, a Caipirinha Entertainment é o nome de uma empresa e as festas que vêm diante dela são conceituais, né? Então, tudo faz... Explica melhor pros farofeiros o que isso quer dizer. Vamos lá, tentar explicar rápido, né? Porque não tem muito tempo. Mas vou tentar explicar pra vocês. Por exemplo, a primeira festa que a gente fez foi a Made in Brasil, né? Que a gente criou a Caipirinha Entertainment com a Made in Brasil. E a Made in Brasil, ela tem todo um conceito em cima dela, que é tem que ter um live band, tem que ter um DJ, ela tem que ter o bar da Caipirinha, ela tem que ter comida brasileira, né? Uhum. Porque a gente quer mostrar tudo que é made in Brasil para as pessoas que vêm de fora poder entender, entendi. Made in Brasil, essa é a comida brasileira, esse é o drink famoso brasileiro. Brazilian experience. É ter realmente um Brazilian experience. Por isso a gente tenta fazer specials, né, semanais, para a pessoa entender entender que o Made in Brasil, ele não é só samba, né? Ele tem muito mais do que samba. Tem rock, tem forró, tem sertanejo, tem funk, tem muita coisa, né? Uhum. E a gente tenta cada vez explorar um pouquinho mais aí das diferenças que tem no Brasil. Pois. Muito, muito bom. Eu estava, eu não te conhecia, Jéssica, portanto eu fiz um bocadinho de uma pesquisa sobre ti. Ai, hoje em dia é fácil e rápido. Portanto, eu fui ao teu Facebook, que tem muito material, e eu li, portanto, eu estava a tentar perceber um bocadinho o que é que a tua empresa, o que é que tu ofereces e o que é que vocês fazem. E eu li um comentário teu que dizia: mas quando eu vejo a inveja ao meu redor, eu interpreto aquilo como se a pessoa estivesse fazendo uma confissão da sua inferioridade. Portanto, eu um bocadinho um statement um bocadinho forte. Vai entrar em ação. Exatamente. E eu pensei assim, bem, mas quem é que são estas pessoas? Ela deve ter imensa concorrência, deve haver imensas empresas que fazem o mesmo. Conta-nos um bocadinho um bocadinho do porquê deste comentário. Isto foi só um excerto, tenho a dizer. Um excerto. Ok. Ok, eu vou traduzir. Isto é só um bocadinho. Eu retirei um bocadinho do comentário, portanto era um comentário longo. Eu tirei só um bocadinho. E agora Percebi. Ok. Está entendido. No dia que eu fiz esse post, eu recebi tanto inbox, cara. Sério? A galera querendo saber o que estava acontecendo. Tudo. Não invejosos, porque isso e você está falando de concorrência e tal, e não tem nada a ver com concorrência. Pois, eu não sei. Pensei eu. Muita gente pensou, porque tá com inveja, porque faz fé. Não tem nada a ver. Quando eu falei da questão da inveja, inclusive no comentário diz assim, né, que muitas pessoas nem te conhecem, nunca nem falaram com você. E os promotores todos da cidade eu conheço, então não tem nada a ver com promotor. Uhum. Pensando nas pessoas mesmas que moram em Perth e que veem a gente fazendo festa, né, que veem que existem vários tipos de festas hoje em dia acontecendo, graças a Deus elas estão acontecendo, porque antigamente era só uma ou poucas, claro, não tinha quase bom. Nada, então quanto mais melhor, né? Mas a questão da inveja mesmo é porque, assim, às vezes a pessoa não te conhece, te vê lá de promotora de evento como Caipirinha Entertainment, e querendo ou não você acaba sendo conhecida, porque Perth é uma cidade pequena, né, um ovo, na verdade. Sim. Então, assim, sim, os brasileiros todos me conhecem, muita gente australiana me conhece, e às vezes te conhece assim, pelo Facebook, por ouvir falar seu nome, ou foi na sua festa e te viu. E aí você já vê aquela pessoa olhando e fofocando, ou tipo assim, olhando de cara feia, ou às vezes, tipo assim, deixando de falar com você porque, por algum motivo, sabe, pelo fato de você ser conhecida. Às vezes eu tô no palco conversando lá na Made in Brasil, falando alguma coisa, a galera, você vê algumas pessoas assim de cara torta, coisas desse tipo, sabe, assim, recalcadas talvez, né? Não sei, ou a gente que fala mal de você, que você fica sabendo pelo outro que falou uma coisa que não faz o menor sentido, sabe? Tipo, a pessoa não sabe o corre que eu tive de chegar onde eu cheguei, sabe? Uhum. E é isso onde eu queria dizer. Tipo assim, a inveja de uma, tipo assim, pra mim é uma pessoa querendo ser onde você tá, só que ela não tem uma noção do trabalho e da dificuldade, querendo todas que você não passou. Esteja lá, né? Querendo que você não esteja lá, e assim, invejando mesmo a posição, sabe? Só que mal sabe ela o tanto de coisa que eu tive que abrir mão da minha vida pra poder hoje em dia tá fazendo a Caipirinha Entertainment, entendeu? Que é muita dor de cabeça, que as pessoas pensam que fazer festa é fazer festa, tipo, tá na festa e curtir a festa. E não é, né? Não é. Muito trabalho, muita dor de cabeça, e abre muita mão de muita coisa. Tá certo, então. Então vamos de musiquinha? Vamos de musiquinha. Vamos aí. Então vamos de musiquinha. Eu já ia falar brasileiro. Custa. Já a gente volta. Put some for all. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing. É isso aí, farofeiro, estamos aqui de volta com a Jéssica Caipirinha. Queria só dar aqui um lembrete pra vocês. Um lembrete não, né? Uma informação pra vocês. Que agora o Farofa tem um canal no YouTube. Uhul! É. Viramos youtubers. Viramos youtubers. Que massa. Que máximo, não. Estudou pra caramba pra virar youtuber. É difícil mesmo, viu? Tem um canalzinho lá do YouTube, mas a gente... É, gente, se vocês quiserem saber aí os vídeos do Caipirinha, aproveitando, olha o nosso canal do YouTube, tem todos lá. Ah, é? Só isso, que eu não sei fazer mais nada. Então dá um subscribe lá no Farofa e na Caipirinha também. Isso, o bom do nosso canal do YouTube qual é? É, agora a gente tem, além dos vídeos, a gente não fez todos os vídeos ainda, mas estão vários lá. E estamos botando o podcast dos programas no dia seguinte. Ah, massa. Então amanhã, esse programa aqui vai estar lá no YouTube. Ih, que legal. No YouTube, muito bom. Isso aí. Eu também trago um recadinho hoje do Salão de Beleza G&Co, Hair and Beauty, que também apoia o Farofa. Também vai representar... presentear as farofeiras e farofeiros. Entre no Facebook G&Co, é o e-comercial, portanto o e de H&M. So G&Co Hair and Beauty, para saber mais sobre os serviços, promoções especiais e tratamentos de cabelo disponíveis. Portanto, passem lá, G&Co Hair and Beauty, por favor, vejam lá as promoções. Vai ficar bonita. Isso aí. Vamos aí. E pra quem não quer ser um Zé Nobody na Austrália. Zé Nobody. Que Zé Ninguém já é, né? Então, vai lá, faz o curso preparatório do IELTS e do PT. Então, quem precisa fazer o IELTS, enfim, pra visto, pra entrar na faculdade, curso, eles estão dando 10% de desconto pra todos os ouvintes do Farofa. É só chegar lá e falar Farofa. Na Apeiro Training Service, que fica na City. A Apeiro é uma das empresas que apoia o Farofa, faz o Farofa acontecer. Certo. É isso. Jéssica, então vamos voltar aqui. É, você trouxe aqui pra Perth o Rapa e o Nat Roots antes, né? Uhum. E antes ainda você lá no Brasil trabalhou também com o Fala Mansa. É, a gente trouxe Fala Mansa. Ah, então. Já fizemos algumas coisas também. Marcelo D2. Show, Marcelo D2. Você podia trazer ele aí, hein? Quem sabe, né? É, pô, então conta aí alguma coisa, uns podres aí deles. A gente quer saber uns podres. Quero saber coisas que não pode falar. Cara, podre. Vamos ver. Eu posso contar alguma coisa, talvez, aqui dos meninos que vieram pra cá. Porque no Brasil, como era muita... Quando eu trabalhava no Brasil, pra ficar clara, eu sempre trabalhei com evento, mas eu nunca tinha uma empresa só minha, né? Então são vários sócios. Eu não cheguei a ter contato com Fala Mansa assim direto, sabe? Uhum. Nem com uma sala D2, assim. A gente tinha uma. É, a produtora fazia tudo, eu meio que trabalhava na parte de trás da produção, tava ali, via, tirava foto, mas não tive tempo de trocar ideia, essas coisas assim. Agora é diferente daqui, né? Que. Tô à frente de tudo e, enfim, tô com os caras 24 horas quando eles chegam aqui, né? Desde quando eles chegam até quando eles vão embora. Tá pensando, ela tá pensando o que ela vai falar. Tá pensando porque assim, o Alexandre, ele é tão quietinho. E ele veio com a namorada, na época, e ele ficou muito quietinho, assim. O Diogo, que trabalha comigo, teve até mais contato, porque dirigiu eles, levou eles pro restaurante, pra tomar um vinho. Eu sei que o Alexandre gosta de jogar videogame pra caramba, e a namorada dele fica muito puta com isso. Que mais? Não tem muita coisa pra contar do Alexandre. Nerd, assim? Meio nerd? Então, ele é meio nerd, ele é meio nerd bem quietinho, assim, sabe? O restante da banda tava mais farreando, assim, né? Tava querendo fumar maconha, querer festa, mas aí, tipo, acabou o show, falou, e aí, vamos pra onde? Eu falei, então, gente. Acabou a era, tipo assim, a balada era essa, sabe? 2 horas da manhã, não tem mais nada. Vamos pra casa, foi mais ou menos isso. E o Rapa, o que eu posso falar do Falcão? Falcão, pessoa boníssima, louca. Caço, assim, mas assim, extremamente inteligente, troca várias ideias, fuma vários também, o cara fumou vários. Ó, Fred, você não trabalha mais no Lapa, então eu vou contar, hein, que ele fumou maconha pra caramba lá no Lapa. No primeiro dia ele chegou aqui, a gente comeu lá no Lapa, fizemos os fãs, tiramos foto e tal, e o Falcão não queria, toda hora ele ia pra parte de fora, porque o Lapa lá em Fermento tem uma salinha assim do lado de fora, né? Que também tem mesa, mas nesse dia tava meio que chovendo, então eles não estavam com aquela parte aberta. Uhum. E o Falcão ia lá fora e apertava um atrás do outro, assim, cara, um charutão, mas sabe? Mas aí isso é uma exigência que faz pro promoter? Me arranja maconha. É, não! Então, a gente faz um agrado, né? Não é uma exigência, não tá no contrato, mas como a gente sabe, já chegou. Então, inclusive, tem uma foto que eu tô abraçando o Falcão no aeroporto, que ele tá rindo pra caramba, não sei se vocês olharem depois no meu Face, que eu tinha falado no ouvido dele exatamente isso. Eu falei, então, Falcão, tem um carro ali pra você, com muito babalu e muita maconha. E ele riu pra caramba. Já recebeste alguma exigência ou algum pedido de alguma coisa que tu tiveste que recusar, tiveste de dizer, não, eu não consigo arranjar, eu não posso, ai, contra os meus princípios, ou não? Eu sempre disse sim pra ele nesse momento. Sempre. O que quiser. Pegação da equipe. Já deram em cima, assim, do pessoal da equipe. Cara, é tudo tão corrido, né? Porque os caras chegam aqui, daí tem que passar som, e daí eles querem conhecer a cidade, sabe? Assim, eles querem andar, querem conhecer. O Rapa, por exemplo, a gente ficou com eles em Fremantle, então eles estavam andando a pé, assim, sabe? Eu nem dirigi eles hora nenhuma, porque ninguém conhece eles anyway, e eles adoraram o style da cidade, assim, meio europeu, então eles ficavam andando sozinhos. Foi mesmo, a primeira assim. Vez que eles vieram à Austrália? Foi, nossa, o Facão tava alucinado, assim, sabe? Então, não deu nem tempo dos caras pensar muito em azaração. Não tinha tempo devagar. Mesmo. Aí fazia soundcheck. Muitos deles são casados, né? Então, então não teve tempo mesmo de azaração. E aí, quando a gente fez o after, eles estavam já mortos também, porque o Falcão tomou vinho o dia todo. Ele toma vinho e fuma maconha o dia inteiro. Então, tipo assim, acabou o show, vamos pro after. Eles, vamos, a gente vai guardar a mala no hotel. Aí, chega no caminho do after, tipo, cadê? Já ficou, já não é? Não vai vir pro after. Justo. Você tem plano de trazer mais alguém aí pra esse ano? Tenho, e vai rolar em breve, quem agora vai, em quem maio. Vai? Quem vai, hein? Conta, eu não posso contar, gente, por causa aqui do contrato. Segredo dos deuses ainda. Os outros contratantes têm que lançar junto, mas fica de olho. Semana que vem a gente vai lançar aí, que tá vindo uma turnê em maio. Tá chegando já. Mas dá pra dizer já. Se é de rock, de reggae, de samba? Não tem como eu dizer. Que senão se eu disse, eu falar um pouco da se eu der pista, vocês vão saber. Aí eu não posso falar. Tá certo. E eles vêm aqui no Farofa? Com certeza. A gente pode tentar, né? Quem não, sabe a gente não conseguir. Tenta trazer. Até conseguir tentar é fácil. Posso dizer que dia de semana é quarta, né? O show. Se ele chegar aqui na terça, talvez dá tempo. Show. A gente tem que ver só a data da viagem dele mesmo, a hora que ele chega aqui. E a gente pode tentar, assim. Acho que as chances são grandes até. Show de bola. O que mais? Posso fazer uma pergunta agora, nada a ver com isso tudo? Pode. À vontade. Vai, Angel, olha lá, hein, essa pergunta. Então, o Wilson Casado, que é o atual presidente da BrasilWA, veio aqui no Farofa, deu entrevista e tal. E aí alguém perguntou pra ele, no meio da história dele, falou como ele chegou à presidência da BrasilWA. Pra quem não sabe, a BrasilWA é a Associação de Brasileiros de Western Australia, né? Sem fins lucrativos, enfim. Uhum. E aí ele falou que você foi... votaram em você como presidente, você foi eleita presidente, não é isso? Foi. E depois você renunciou e aí veio a história dele, né? Por isso que ele se tornou presidente. E aí todo mundo ficou curioso. Mas o que aconteceu? Conta aí, não sei o quê. E aí ele muito, né? Aquela coisa, né? Formal, sei lá, que não quer fazer fofoca. Olha, isso aí vocês têm que perguntar pra Jéssica. Então, vamos perguntar pra Jéssica. O que aconteceu? Você virou presidente, depois renunciou? Teve alguma confusão? Você desistiu? O que aconteceu? Eu vou falar, espero que o Wilson não fique chateado com nada que eu fale aqui, porque realmente não teve confusão nenhuma, muito pelo contrário, eu gosto muito do Wilson e de todo mundo envolvido com a BrasilWA, mas eu acho que são questões de princípios mesmo, entendeu? Eu não sou a favor do estatuto do BrasilWA, que inclusive nem foi o Wilson, né? Tipo, é um estatuto antigo, né? De quando se foi criada a BrasilWA. Sim. E quando eu fui convidada, né? Quando eu fui chamada para fazer parte da BrasilWA, eu acreditei que a gente pudesse formar o nosso próprio, como é que fala? Comitê. O nosso próprio comitê. E quando a gente chegou lá pra eleição, e eu trouxe uma galera, assim, no dia, inclusive no dia das eleições da Assembleia, a antiga presidente, que era a Sema Santos. A Sema falou, a gente bateu o recorde hoje aqui na Assembleia, porque é de máximo de pessoas que veio. E todo mundo olhou pra mim assim e falou, óbvio, né, a Jéssica trouxe todo mundo, né? No dia eu não falei nada, mas literalmente, assim, a maioria das pessoas estavam ali porque eu movi a galera porque muitas pessoas que eu queria que fizessem parte do meu comitê, porque pra mim para um movimento político dar certo, quando você faz um movimento, você precisa partir do princípio que todos têm o mesmo princípio, né? Porque se você vai trabalhar para uma chapa, como por exemplo, né? Querendo ou não, é política. Então você cria uma chapa, cria um comitê, e as pessoas que estão em volta, que você convida, elas teriam que ter os mesmos pensamentos, os mesmos princípios. Quando eu participei... Mas é independente, é isso. As eleições do Brasil WA, quando eu cheguei lá na Assembleia, o Wilson tinha falado pra mim, ó, a eleição é independente. Então vai acabar que talvez você consiga formar a sua chapa. Eu falei, então legal. Só que chegou lá no dia, tinha uma coisa que eu nem sabia, que tinha que os antigos presidentes, os antigos associados, né, o antigo comitê, poderiam indicar também pessoas. Então, algumas pessoas lá foram indicadas, outras pessoas se candidataram lá. Uhum. E aí, ficou uma galera lá, o qual eu não conhecia, eu não tinha nada contra, gente que eu não conhecia mesmo. E gente que eu achava que não tinha os mesmos princípios do que eu. Então, quando a gente fez lá e a gente ganhou a eleição, pá, legal, ganhamos. E a gente começou a fazer algumas reuniões, eu comecei a perceber que eu tava dando soco em pão de faca ali, entendeu? Ah, então você chegou a começar. É, comecei, fiz duas reuniões, mais ou menos, eu acho. E uma das reuniões foi, inclusive, pra ajudar o consulado, na época. Não foi o consulado itinerante, foi o pessoal do consulado que traz, que eles estavam fazendo um evento, que eles queriam comidas brasileiras, uma festa que eles fazem lá na cidade. E aí a gente fez uma reunião e tava uma confusão danada, porque eu falei, olha, eu já falei com churras, eu já falei com fulano de tal, eu falei com todos os business brasileiros que eu conhecia. Aí eles ficavam, ah não, mas a gente tem que lançar uma assembleia, porque a gente tem que mandar e-mail, porque a gente tem que lançar uma campanha no Facebook, pra dar tempo de todo mundo se inscrever. Eu falei, pois é, mas a Esther, ela precisa, a Visconça, né, ela precisa de uma resposta em um dia, então não dá tempo de fazer isso. E acabou que ficou uma confusão danada naquele dia da reunião, eles não decidiram nada, e quem acabou se inscrevendo foram pessoas que eu já tinha passado contato, sabe? E aí eu falei por isso, eu falei, olha Wilson, eu gosto muito de mexer com isso, porém eu tô no começo da Caipirinha Entertainment e cada pessoa ali tem muita visão diferente, eu preciso trabalhar com pessoas que confiam no meu trabalho e que tenham o mesmo princípio, né? Eu entendo o princípio deles de querer abrir né, um espaço pra todo mundo e tudo, mas não era ocasião naquele momento, porque a gente precisava, ninguém nem sabia o que era Brasil WA, e assim, ninguém nem sabia da eleição, quem era presidente ainda, quem não era, e no momento a gente precisava simplesmente ajudar o consulado, né? E assim, a gente poderia inclusive se queimar com o consulado na época, porque a gente não ia colocar ninguém pra fazer o evento. Então, todos os business brasileiros de comida na época eu indiquei, e eles tinham só simplesmente que entrar em contato e eles mesmos fazer o próprio trabalho deles lá, entendeu? E aí foi isso, eu falei, tô dando murro de ponta de faca, eu não tenho condições de ficar discutindo, brigando pelo poder da presidência dentro do negócio, porque se eu sou presidente, eu acho que eu teria que ter a última palavra. Então, pra mim é muito difícil, eu não tô querendo ficar, entendeu? Ia ser uma coisa muito trabalhosa, que na época eu fiquei com medo de não conseguir pegar o meu tempo, que é um pouco que eu tenho, pra continuar fazendo a caipirinha, né? Que era bem no comecinho. Que o trabalho lá é voluntário, né? Na Brasil WA. Isso, o trabalho é voluntário, que sempre, quando eu trabalhava no DCE, também era voluntário. Inclusive, a gente tinha mais de 1000 voluntariados que trabalhavam junto com a gente, que eram os estudantes. Então, eu sempre trabalhei, né, com isso. A gente sempre trabalhou voluntariamente, né? Mas, assim, com os mesmos princípios, né? Então, assim, os voluntários trabalhavam pra gente, eles tinham que seguir os princípios que a gente colocava do DCE. Uhum. Se não gostar, não tá lá. Infelizmente, é assim, não tem como agradar todo mundo, 100% das pessoas envolvidas, né? Respondido. Muito bem, muito bem. Então decidiste sair, fizeste muito bem, a trabalhar em força nos teus grandes eventos. Nós queremos saber mais, queremos saber mais sobre as festas. Eu também adoro uma festa. E já sei que o ano passado fizeste uma festa de carnaval em Scarborough, no Matisse, não foi? Foi. Que correu muito bem, superou as expectativas. Conta-nos um bocadinho como é que foi o ano passado e quais são as surpresas para este ano. É, então a Caipirinha, ela tem só 2 anos, né? A gente cresceu muito rápido. Às vezes você fala de Caipirinha Entertainment, acho que deve ter gente que pensa que já tem muito tempo por causa das coisas que a gente já fez, mas assim, é engraçado, quando eu olho pra trás eu vejo que a Caipirinha Entertainment só tem 2 anos e 4 meses, vamos dizer agora, né? Vai fazendo 4 meses. E ano passado, esse carnaval do Matisse foi assim... Foi foda, vou falar pra vocês, foi foda. Porque... No bom sentido. No bom sentido. Porque você correu muito mal. Foi foda no bom sentido e foi inclusive uma das festas que inclusive trouxe bastante retorno pra gente, assim, que ajudou muito no crescimento da caipirinha, retorno, né? Retorno financeiro ou retorno... Ah, o financeiro, logicamente, consequentemente, né? Mas a gente também faz um investimento muito alto, né? Porque a gente traz bandas de fora, tem que pagar passagem, tem que pagar hotel, tem que pagar alimentação, e paga carro de aluguel, e bota muita gente envolvida apresentando no dia. E a gente é meio perfeccionista, a gente gosta muito de detalhes, tipo pulseira, customizada, crachá customizado, e o uniforme. Então a gente faz um investimento, assim, pras nossas festas, né? Então, logicamente, tem que ter um retorno financeiro, porque é meu ganha-pão, né? Claro. Paga ninguém meus... trabalha pra aquecer, exato, né? Eu não trabalho pra aquecer. Paga minhas contas. Mas, assim, o retorno que a gente teve pelo nome, assim, foi o que, é o que glorifica, assim, de verdade. A galera falando, assim, pra mim, tipo, eu escutei isso de muita gente, foi a melhor festa que eu já fui na minha vida, sabe? Aqui em Perth. Eu nunca vi uma festa dessa. Então, isso não tem preço, sabe? Sim, isso sim, não tem preço. Com ar-condicionado, né? Carnaval, lógico. Piscininha, fresquinho, ar-condicionadinho. Não, não dói, né? Não gente, dói. Gente, eu sou fresca. Tinha então mais de 1,000 pessoas na fila esperando pra entrar, o que foi, assim, super surprising pra mim, porque eu já tinha, eu, inclusive, segredinho, a gente botou aqui mais de 400 pessoas que não podia colocar. Então, o local tem capacidade pra 1.100 pessoas. A gente botou 1.400 pessoas no dia e tinha uma fila dando volta no quarteirão, assim, de mais de 1.000 pessoas querendo não, entrar e a gente não conseguiu colocar. E não tiveste nenhum problemas com o espaço sobrelotado, de segurança? Não. Alguns, não. Problema não. Rolou uns, assim, estresse na porta, né? Fiquei bem estressado porque tava uma bagunça louca. O Matisse não tinha noção de que ia dar aquele tanto de gente. Então não tinha scanner suficiente, né? Pra botar lá o ID da galera. Os scanners que a gente tava escaneando na época, os tickets também tava dando pala. Então ele ficava frozen toda hora. Demorava, tipo, 10 minutos pra escanear cada ticket. Tava dando maior rolo, assim. Então esses probleminhas aconteceram mesmo. Muita gente ficou esperando muito tempo na porta. A gente teve algumas reclamações, tipo, nossa, esperei 40 minutos pra entrar. Mas, assim, fora isso, graças a Deus, foi tudo ótimo, todo mundo adorou, depois que entrou, curtiu pra caramba. Foi muito bom mesmo. E então, bom. E o que é que vai ser diferente este ano? Portanto, acredito que vocês estejam a tomar decisões e, de forma que os mesmos problemas não ocorram este ano. E conta-me como é que vai ser. Novidades, surpresas, como é que vai ser a festa? Eu já paguei um sapo para a galera que faz ticket, inclusive. Isto é tudo. Tens que me convencer para eu ir. Como é que vai? Explica-me, fala-me da tua festa. Convence-me. E claro, vamos lá. Vamos então, lá. Com relação à fila, eu espero que tenha menos, eu não sei, porque é difícil, né, você dizer assim, tipo, a gente tá tentando, vamos colocar mais segurança, vai ter mais um scanner, vai ter mais um funcionário. Já paguei sapo pra caramba pro pessoal lá do Ticket Booth, falando, gente, vamos pagou lá. O quê? Que é isso? Paguei sapo. Paguei mesmo. O que é pagar sapo? É brigar mesmo, falar, porra, cara, vocês estão me fodendo, entendeu? Tá vendo, tipo Raquel, assim, às negócio vezes tem a gente que, não entende. O negócio tem que funcionar. Eu não percebi, mas eu também não quis interromper, pagar sapo, parece, por favor. Tudo então, bem. Então, e aí tem que funcionar, não funciona. Que porra é essa, né? Tem que pagar sapo. Então, e que horas você começa? Que horas a festa começa às 4 horas da tarde, termina meia-noite no domingão. A gente tá trazendo a Evelyn Bastos aí, rainha da mangueira, rainha da bateria de mangueira, que inclusive ganhou o bicampeonato. Foi. Linda, maravilhosa de anjo. Ela tava lá, linda, perfeita, corpão. Corpão lindo. E a gente tá trazendo a galera do Batida de Rua, é um grupo de baianos. Então eles vêm direto de Salvador, Bahia, pra tocar pra gente. Eles estão morando em Sydney agora, tá? Tem muita gente que pergunta, como assim? Aí, ó. Vou explicar. Os caras estão morando em Sydney, mas todos eles vão pra Bahia, moram são todos baianos, de Salvador. E foram pro carnaval na Bahia, tô chegando cheio de novidades aí pra galera. Léo Sucesso, Timbalada, um beijo. Obrigada pela força. É a segunda vez que eles estão vindo nesse ano, né? Foi então o terceiro carnaval que eu tô fazendo baiano. Com eles. É um carnaval baiano, mas também vai ter a galera do Rio de Janeiro, que é o Núnzio, né? Que vai fazer show. Uma. Nunes que vai fazer é a batucada tradicional do samba tradicional, né? E também tem os meninos da 40 Degrees, que são meus amores, minha paixão, minha vida, que foi inclusive uma banda que eu criei, né? Eu criei a marca, eu criei a 40 Degrees com muita dificuldade, mas hoje em dia eles estão aí tocando também direto comigo na Made in Brasil, que são formações parecidas, são só temas diferentes de música, né? Estilos diferentes. E eles vão tocar também aí, preparar uma coisa prepararam um repertório bem legal pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Caio, Lucas, Edgar, Jimmy, Igor, Nunzio, obrigada pela força aí de todo mundo. E eles estão mandando, vão mandar muito bem, muito bem, muito bem. Vai ter as meninas do Samba Brasil, vai ter as meninas do Love Dance, então vai ter apresentação o dia inteiro de samba, axé, frevo, funk. Rodrigo Baratella, um beijão, tá ajudando a gente pra caramba aí também com as músicas brasileiras. E como é que a nível de música, já vi que vai haver muita coisa. Muita coisa, muito. Viu? Eu não consegui nem terminar de falar quem tá vindo, pra você ter uma noção. Vai haver concursos, Miss Brasil, Miss Perth, Miss Carnaval, qualquer coisa vai haver. Como é que é o dress code? Como é que as pessoas vão? Porque não, tu disseste, não vão, vão mais ou menos 70% brasileiros, o resto são pessoas internacionais e... A galera pessoas... gosta de ir fantasiada. A gente tá fazendo, inclusive, um concurso, né? Fantasia, a melhor fantasia ganha um kit caipirinha e vai ter garrafa de cachaça, coqueteleira, mudla, vai ter um monte de coisa lá. Show. E vai ganhar um voucher também de $250 pra gastar com caipirinha. Em qualquer evento da caipirinha, inclusive. Não precisa ser no carnaval. É só levar o voucher lá. Pode gastar na Made in Brasil, pode gastar no carnaval, pode gastar no tour novo aí que a gente tá trazendo. Pode gastar em qualquer lugar. São $250. E a gente tá fazendo, sim, o concurso da Miss Caipirinha. A gente lançou hoje, inclusive, lá no Brasileiros em Perth. Né? Quem beber mais tem um prêmio. Não! O da melhor fantasia tem que vir bem fantasiado e criativo, hein, gente? Seja bem criativo, porque os jurados são meio exigentes. E o da Miss Caipirinha foi uma ideia meio bolada, assim, porque várias meninas chegaram pra mim: ah, vamos sortear um biquíni, vamos sortear uma maquiagem na sua festa, vamos sortear isso. Eu falei, cara, por que eu não junto essas meninas todas que estão me pedindo pra sortear coisa, e a gente faz um pacotão, né? E já tinha uma galera vindo falado pra mim, o Thiago do Mr. Cook, inclusive, Gabi, beijo, outros parceiros meus aí que vão estar lá servindo coxinha, salgadinho brasileiro, viviam falando, vamos fazer Miss, vamos fazer uma festa da Miss, Miss Caipirinha. Eu falei assim, essa daí não é boa, que tal a gente fazer então um concurso da Miss Caipirinha no carnaval? E aí essa menina muito vai ganhar boa, tudo, né? Vai ganhar cabelo, maquiagem, vai ganhar massagem, vai ganhar unha, vai ganhar photoshoot, vai ganhar aula pra aprender a dançar, se saber dançar mesmo. Melhor ainda, vai praticar, se não souber dançar, vai aprender. Exatamente. E aqui no Farofa a gente vai sortear o quê? Ah, a gente vai sortear dois VIPs, tá aqui comigo na minha mão aqui. Ah, oh, eu pensava que era pra nós. Pra nós também tem, né? Pra nós também tem. Eu vou pensar. Na verdade, é só porque você não é brasileira. Mas eu tenho um coração brasileiro. Eu tenho uma cultura brasileira muito forte. É, então, eu já tenho espaço do concurso da Miss Caipirinha. Ela assiste novela. Mas pra vocês, eu trouxe aqui, inclusive, o boné da Caipirinha. Show! Adesivadinho aí, fica aí. Um monte de adesivo, se vocês quiserem dar de presente, eu guardar aí pra vocês de lembrança. E o ticket vai rolar, lógico, certo, né, gente? Então vamos sortear. Fazer um sorteio? Então, pra explicar, né? Explica. A gente lançou o sorteio lá no Facebook. Uhum. O pessoal tinha que dar like na página do Farofa e da página da Caipirinha e mandar um e-mail pra gente. Né? E vários likes, obrigada, gente. Foi. Bombou mais de, acho que quase 50 pessoas participando. Ai, que legal. Então, bacana. Vamos sortear aí. Vamos sortear. Então, quem é que tá participando disso aqui? Mais de 50 pessoas. Você quer vai lembrar o nome de todo mundo? Tem que falar o nome de todo mundo. Tem que falar o nome de todo mundo. O que é isso que você tá me dando aqui, Marcos? É pra eu? É a caneca. Mas eu posso você levar já a caneca pra casa também? Ou não? Não sei se vai lá. Não, é não da câmera. Tá, beleza, então deixa eu cansar. Vamos aí. Vamos lá. Aline, tô torcendo por você. Aline, vai dessa vez. Deixa eu ver quem tirou. Silvia Oliveira. Mostra aqui, né? Papelzinho. Parabéns, Silvia. Silvia. Não vai vender, hein? Não vai vender o ingresso, não, hein? Não vai vender, pelo amor de Deus. Como é que é? Não nos contaste quanto é que custou. Já agora, vender, quanto é que custou? Então, na verdade, o VIP já deu sold out, né? Graças a Deus. As cabanas também do lado da piscina deu sold out na segunda semana. Então agora pra galera que quiser ir, quiser comprar e não tiver comprado aí os atrasados de plantão, ainda estamos vendendo online, tá? Tá no segundo lote, valor de $30. Amanhã hoje é terça, né? Quinta-feira a gente tá vendendo no Made in Brasil, aí a última chance pra galera comprar o ticket impresso, que é um pouquinho mais baratinho porque não tem o booking fee, mas a gente só tem 15, na verdade já me ligaram aqui reservando, deve ter uns 13, 12. Enfim, chega lá no bar da Caipirinha da Made in Brasil que vocês ainda conseguem comprar e chega online, cedo. E online qual é o endereço pra comprar? É no Ticket Booth, então não sei o site direito, mas quem entrar no evento lá, Brazilian Carnaval em Puff 2017. Aí lá tem tickets online, é só clicar lá e aí entra no site do Ticketpuff, já entra direto na página do Brazilian Carnaval. Só entrar no Facebook, tá tudo lá. Exatamente, tá tudo show, no Facebook. Show. Certo. Estamos chegando no final já. Ah, já, passou muito rápido. Do beijo na boca. Yeah, pergunta, temos. vamos lá. Beijo na boca. Beijo na boca. Assim, em Portugal, sem estereotipos. Estereotipos dos portugueses sobre os brasileiros, que também temos. Não temos piadas, mas estereotipos. Então, que é assim, o carnaval no Brasil, o beijo na boca é assim, a coisa. Toda a gente pode dar beijo na boca. É válido. O beijo na boca é tipo. Sempre um válido. Olá, sempre válido. Como é que são as festas aqui de carnaval? Há beijo na boca ou não há? Isso aí foi até bom, porque o Blake lançou uma promoção no Brasileiros em Puff, inclusive pedindo dicas aí dos brasileiros, né? Tipo, o que tem que ter no carnaval? Como é que ele vai dizer pra quem não é brasileiro? E muita gente falando, tem que beijar muito, não sei o que lá. E beijo na boca é bom, né, gente? Beijo na boca é bom. Então não é estereotipo. Acontece. Acontece, e a galera se beija mesmo e beija mais de um. No Brasil, inclusive, eles fazem competição de quantos mais vão beijar, assim. Importa se é feia, se é bonita. Levem os blocos e a caneta, pessoal, e contem. Tá prêmio também para quem der um beijo na boca. Claro, para incentivar o amor. O beijo é o próprio prêmio, né? Imagina, gente. Acho que é então é isso, vamos beijar na boca, já que ela trouxe, foi até a portuguesa que trouxe, né? O assunto. Muito beijo na boca, então, nesse carnaval, galera. Muito. Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer nossos anunciantes da temporada, a G&Co Hair and Beauty, a Peiro Training Services, o Thiago Car Technology e a Travel Manager. Deixa eu agradecer também rapidinho, posso? Um minutinho. Queria agradecer só os nossos sponsors, né? Vou ter que agradecer porque tá sempre ajudando a gente, a Ozis, o pessoal da Ozis Group aí. Obrigada, gente, pelo patrocínio, o Marcos da Keystone, o pessoal do Mr. Cuca, Gabi, Thiago, beijo, obrigado por estar sempre participando comigo. E obrigado a toda a produção, Érica, Luciana, os meninos da banda, Caio, Lucas, Edgar, Jimmy, Nunzio, obrigada por tudo que vocês têm feito aí comigo, ajudando aí na produção. Rodrigo Baratella, muito obrigado também. Obrigada, Gi, minha produtora linda, maravilhosa. Diogo, que trabalha comigo no bar. Juan e todos os meninos que vão estar comigo lá. Otávio, Alex, obrigado a todo mundo aí, obrigada pelo time. Que assim, sem essa galera, eu não estaria fazendo isso que eu tô fazendo agora. Obrigado. Show. Obrigada pelo convite também, gente. Então é isso aí, pessoal. Show. Semana que vem tem mais Farofa WA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana.